seus barcos para o cais. Previsão do tempo, tempestades sinistras e temporais. Porém vai em frente, faz o que tu queres, é tudo dali. Eu sei, navego a 32 natais, e não só por isso os tratamentos medicinais, legais ou ilegais, químicos ou naturais. Realize and legalize, só as táticas desleais que mantém o gado no pasto e os burros nos currais. Black elimina o Robodump Stein, Hagamuffin Samurai, contra os demônios imorais. Vai! Oh, o seu time campeão se escola na avenida. Irmãos e irmãs, talvez numa segunda vinda. O corpo não chará, Deus dará. Nada escapa dele que tudo sabe, que tudo vê. Ele criou tudo, inclusive o mundo, eu e você. Nós criamos a sigla Vira, Eta, CIA, ONU, OTAN, FBI, D20, HIV, Bin Laden, Al-Qaeda, Jorge Bush, cai da escada. Um alô pra cada moleque da quebrada, senhora na janela do barraco, na favela atrás da minha casa, cada chicano de lowrider no país da carteirada. Juiz, ladrões, raízes e tradições, rasta não trabalha pra sua raça. Fala pra mim, como é que tá o seu time? Seu time campeão. E a escola? Sua escola na avenida. Nós somos irmãs e irmãos, talvez numa segunda vinda. O povo não estará, Deus estará. Levo o nosso decanto. Governantes a mudar. Repensar nossos valores é o que nos resta pra aliviar as dores. Se embriaga numa festa, recorre aos pastores, o explorador da fé que infesta, em nome do Senhor dos Senhores, de forma desonesta. Falando em nome do leão, conquistador da tribo de Judá, e Ruben Robert Nesta. A morte vive, a vida morre, deixa o pega se tu corre. Nada disso pra mim empresta, o que de bom cê leva desta. 2004 é a Babilônia e o retorno é de Jedi. Bumbiri, bye, bye, bye. Oh, seu time campeão, sua escola na avenida. Irmãs e irmãos, talvez numa segunda vinda. O povo não estará, Deus estará. Devo o nosso decanto. Governantes a mudar. Escola na avenida, irmãs e irmãos, talvez numa segunda vinda. O povo não estará, o Deus dará. Devil wants to take control. Government is a murderer. You can sell your soul now.